Houston, Audio Alpha, 3 Salvador,

Blaine, American 638, AF 96. Archer, American 638, wish to climb to 1,500 for flight level 360. American Charlie, obrigado, muito bom dia, tá bom. Bom dia, o Trip 5221. Negativo. A possibilidade de voar a vitória da conquista.